Mas o cheiro de sangue no vento eram 30 mil reais e tocados no assento. Prenda-me se for capaz, se não prender eu te arrebento. Levei um tiro na perna, na altura da batata, e outro me acerta, explode meu omoplata. O civil me deu uma banda e então caí de cara. Tiazinha na varanda com a câmera ligada, me jogaram na caçamba com a blusa ensopada. Aquele cheiro de lavanda, aquela blaze ensanguentada. Alguns minutos de tortura no caminho pro hospital, 4 ou 5 viaturas pra escoltar o marginal. Somos o pesadelo do sistema. Somos o pesadelo do sistema. Somos o pesadelo do sistema. Já fui vida louca, hoje é só rap de renda. Somos o pesadelo do sistema. Somos o pesadelo do sistema. Somos o pesadelo do sistema. Já fui vida louca, hoje é só rap de renda. No pico chamado Al-Qaeda, barba loira era o vulgo. Perdi vários amigos, cada dia eu tô de luto. Bango quente pra caralho, comida ruim pra caralho. Só tem 20 do cigarro pra 70 vagabundo. Meu filho fez 2 anos, saudade bate no peito. Escrevi vários rap, mas nenhum saiu direito. Mente de traficante, sempre anda em desespero. Amor, já tamo em maio, te encontro em fevereiro. Mas se tudo der certo com rap, eu paro com isso. Foda que os menor falar que eu sou bom pro serviço. Solta meu som do baile, pode levantar os bigos. Com jebeck de marola e muita mina pros amigos. Bisturi na mão, olha de medo, grito de dor enquanto eu começo a dissecação. Corte longitudinal no abdômen. Observo seus órgãos internos enquanto sua vida some. Sou cientista, meu material de pesquisa é o corpo humano. Abro sua caixa torácica pra ver seu coração pulsando. Desde criança eu sempre fui peculiar. Todo bicho que eu vi eu tinha vontade de matar. Não existe coisa mais linda do que a face da dor. Alguém amarrado enquanto prego suas pálpebras com grampeador. Viciado em horror, diversão macabra esfacelando seus dedos na martelada. De madrugada eu dando risada. Seus olhos são tão lindos, eu quero guardá-los. Vou arrancá-los por formão na geladeira, no jarro. Mais de 200 cigarros, várias cabeças no freezer. Versão moderna de Jack the Ripper, posto fotos no Twitter. Canibal, igual Hannibal, mas acabei sendo preso pela polícia digital. Tomei meu prejuízo, mas agora eu vou virar celebridade do presídio. Vral! Somos o pesadelo do sistema. Somos o pesadelo do sistema. Somos o pesadelo do sistema. Vida louca, hoje é só rap de renda. Somos o pesadelo do sistema. Somos o pesadelo do sistema. Somos o pesadelo do sistema. Já fui vida louca, hoje é só rap de renda. Pesadelo do sistema. Sem papo de cadeia. Pesadelo do sistema. Na cara do pi. Pesadelo do sistema. Sem papo de cadeia.